passar. Já tô dizendo, parceiro Leandro Adams, vou virar. Já virei, me apaixonei perdidamente. O que eu sei, meu parceiro Neguinho, que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz pra gente. Escolhe ser feliz. Mesmo endereço, mesmo apartamento, frente a uma igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar.